vida e tu aí sentado. Canta a vida mais despreocupado. Quando se tá na melhor, tudo bem. Mas é na pior e só na pior que você vê quem tava do seu lado. Assume a culpa, já virou passado. Hoje é o dia de saber se é bom, se fosse. Só liguei pra te avisar que fugimos hoje, ou melhor, porque eu não tô te esperar o amanhã. E hoje eu não tô nessas de se virar, virou. Hoje é, eu falo pra tu bota fé. Eu vou reservar um quarto com hidromassagem, amor. Mas chega antes da hora do rush. Hoje eu mereço baseado só de kush, num perfeito encaixe pra derreter seu blush. Hoje eu mereço baseado só de kush, na blunt um rush na hora do rush. Hoje eu mereço baseado só de kush, num perfeito encaixe pra derreter seu blush. Hoje eu mereço, Angel, nós podemos errar, sim, podemos errar. Canta a vida e tu aí sentado. Canta a vida mais despreocupado. Quando se tá na melhor, tudo bem. Mas é na pior e só na pior que você vê quem tava do seu lado. Assume a culpa, já virou passado. Então me diz pra que tanta regra. Não, na verdade eu sei, o leigo alega. O que leu, não viu, viveu e só segrega. Dá um pega e se esquece, porque esse trampo te emprega, te paga pelo seu piso, te cobra acima da média. Comédia, eu ainda não tenho uma mini estufa. Colheu, corre de pantufa, na sua goma tem adega. Enquanto o tempo se acostuma, vive a vida um momento. Quem não fuma não fala de quem fuma. Truta, se acostuma com a bruma, dá tempo de zona de quem só te ignora. A verdade é uma só, da massa Clayton, uma consequência só de metade da capital e a outra Maceió. Meu sangue do suor e a merda da ansiedade, eu não nego a vontade de ser por lazer e a vista da laje. Combinando cartaz, eu vou ligar a qualidade. Chuck Norris, Fat, Vitinho, Golfinho, Espinade. Na hora do rush, hoje eu mereço um baseado só de crush. Do perfeito encaixe pra derreter seu blush. Hoje eu mereço um baseado só de crush. Na blunt um rush, na hora do rush. Hoje eu mereço um baseado só de crush. Do perfeito encaixe pra derreter seu blush. Hoje eu mereço Maravilha, hein, rapaziada. Que vida boa, que maravilha. Um grande salve aí pra você, maconheiro enrustido. Salve pra você que está baixando o volume agora, para não ser ouvido pelos seus vizinhos, para não ser desmascarado pelos seus vizinhos. Tá tranquilo, ninguém sabe de nada. Ninguém reconhece esse cheiro aí. É a madrugada, todos os vizinhos sabem, já todos já sabem. Agora sabe, agora tem certeza de tudo. Grande destaque são os DJs, que têm a responsabilidade de fazer a moçada dançar. Eles recriam músicas, mixam sons diferentes e também inventam novas sonoridades. Deixa comigo, se liga só. Escuta aí, escuta aí. Então tá bom. Eles recriam músicas, mixam sons diferentes e também inventam novas sonoridades, como o scratch. De rap grita ruim. ladrão, criminoso, só manda apetitoso. Ai, time nervoso. Que nada, são vários na parada. Aí, tá em casa, conheça a rapaziada. Licença pra chegar, sempre assim numa toa. Na responsa, segura a bronca, sem dar brecha. O dia agora é de sol, mas se demore, o tempo fecha. Não tô pra brincadeira, de segunda, sexta-feira. Tamo na corrida, aí tá no sangue, amor. Inspiração no coração, na mente. Ontem, hoje e amanhã, pra sempre. Quer saber como faz? Quer saber como faz? Quer saber como faz? Só quem é, só quem tem. Quer saber como faz? Só quem é, só quem tem. Pra aprender, corre atrás. Eu vou vir pra aprender.